Eu Tô Terrível, nosso querido Cristiano Araújo, que nos deixou aí há duas semanas, deixando o Brasil realmente muito triste. César Menotti, Fabiano, Leão Domado e Bruninho Davi, imagina com as amigas. E agora eu tenho informações do Luan Santana. Luan é convidado para desfilar no Carnaval 2016, é isso mesmo, prepare-se. Além dos palcos, os fãs de Luan Santana também poderão ver o cantor na avenida. Isso porque na semana passada o cantor foi convidado para desfilar na escola de samba Imperatriz Leopoldinense, que vai homenagear a dupla Zezé de Camargo e Luciano no Carnaval Carioca em 2016, né? O convite partiu do próprio carnavalista, Imperatriz Leopoldinense, que é o nosso amigo Garré Rodrigues. No ano que vem, a escola de samba será a quinta a desfilar na segunda-feira, com o enredo "No Sonho de um Caipira Nascem Dois Filhos do Brasil. É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim". Até agora, Luan Santana não confirmou sua participação no desfile, mas, segundo especulações, com certeza o rapaz vai confirmar sua presença. Então tá aí, né? A Imperatriz convidando Luan Santana para desfilar, e se realmente isso aí vingar, eu vou te dar informação aqui no Central do Sertanejo, né? Ótima sexta-feira, bom fim de semana. Vamos com ele, Luan Santana. Que burrice você fez, destruiu os nossos planos. Em troca de uma noite num motel, esqueceu da nossa linda lua de mel. Que burrice você fez, foi bem mais que desumano. O nosso casamento era tão lindo, eu não esperava isso de você, não. Agora some, vou esquecer seu nome. Eu vou mudar de telefone, aí você não vai me ver. Seu nome, eu vou mudar de telefone, aí você não vai me ver mais. Um dia amei, fui sincero, te quis e você sabe disso. Eu não merecia isso, eu não merecia isso. Te amei, fui sincero, te quis e você sabe disso. Eu não merecia isso, eu não merecia isso, eu não merecia isso. Lá, lá, lá, lá, lá. Agora só esquecer seu nome, eu vou mudar de telefone, aí você não vai me ver mais. Vai, some, vou esquecer seu nome, eu vou mudar de telefone, aí você não vai me ver mais. Um dia amei, fui sincero, te quis e você sabe disso. Eu não merecia isso, eu não merecia isso. Te amei, fui sincero, te quis e você sabe disso. Eu não merecia isso, eu não merecia isso, eu não merecia isso. Te amei, sincero, te quis e você sabe disso. Eu não merecia isso, eu não merecia isso, eu não merecia isso. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Você

se é ser humano ou se é um anjo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Se é ser humano ou se é um anjo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Você é ser humano ou é um anjo. Central do Sertanejo. Essa moda é pra você que tá amando e não tá sendo correspondido. É o seguinte, não segura ela não. Quer ir? Deixa ela ir. Quer ir? Então vai. Se quer ir, então vai, vai, vai, vai, vai. Vai pra casa do ai, ai, ai, ai, ai, ai. Se não me ama, então vai, vai, vai, vai, vai. Vai pra casa. Meu coração se entregou. E agora saio dizendo: por aí que vai embora encontrar outro amor. Não vou mais te impedir, agora já pode ir. Pra outra eu dou meu amor. Não vou mais te impedir, agora já pode ir. Pra outra eu dou meu amor. Se quer ir, então vai, vai, vai, vai, vai. Vai pra casa do ai, ai, ai, ai, ai, ai. Se não me ama, então vai, vai, vai, vai, vai. Vai pra casa. Olha só pra que é mansa. Pulsou, pulsou pro meu corpinho. E agora foi embora, tá lá com o outro. É mansa, enfim. É mansa mesmo, pessoal. Deixa ela ir lá pra casa do... Como é que é o nome mesmo? Você chegou de mansinho, me fazendo carinho, me dando tanto amor. Em tudo eu acreditei, logo me apaixonei, meu coração se entregou. E agora saio dizendo, por aí que vai embora, encontrar outro amor. Não vou mais te impedir, agora já pode ir, pra outro eu dou meu amor. Agora já pode ir, pra outra eu dou meu amor. Se quer ir então, vai, vai, vai, vai, vai. Vai pra casa do ai, ai, ai, ai, ai, ai. Se não me ama então, vai, vai, vai, vai, vai. Vai pra casa do cai. Se quer ir então, vai, vai. Se quer ir então, vai. Munhoz e Mariano marcando presença no Central do Sertanejo na sua sexta-feira. Oi, sexta-feira maravilhosa, né? Matheus e Cauã, ser humano ou anjo? Também passou Marcos e Belucci, tô feliz. E Luan Santana, eu não merecia isso. Olha, não muda de estação, porque eu vou pro intervalo, mas eu volto trazendo mais músicas pra você. Tem recordação com Zezé de Camargo e Luciano, Átomos e também as 6 mais tocadas da semana. E é claro que eu conto com a sua audiência. Não desliga, não muda. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo na sua sexta-feira. É finalzão de semana. E coisa boa demais o final de semana, né? E coisa boa, melhor ainda, é saber que você tá ouvindo aí do outro lado o Central do Sertanejo de segunda a sexta-feira com muita música sertaneja de qualidade pra você aqui na sua rádio preferida. Olha só, tô trazendo pra vocês agora grande recordação, assim como eu faço toda sexta-feira. Tem agora o Central do Sertanejo Retrô com Zezé de Camargo e Luciano, Átomos. Do universo eu sou uma partícula, partícula. Semente que a terra aquece pronta para germinar. Sou semelhança e imagem dádiva do Criador.

ela dá valor ao meu amor. E que me queira bem, me queira bem. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Lágrimas, Paula Fernandes, Chitãozinho e Chororó, marcando aí a quarta presença na semana, a quarta mais tocada. Na quinta posição tivemos Leonardo e Eduardo Costa, Um Degrau da Escada, e na sexta Escreve Aí com Luan Santana. E agora eu tô trazendo informações aí da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Zezé de Camargo e Luciano mostram bastidores de DVD. A nova turnê de Zezé de Camargo e Luciano, Flores em Vida, inspirada no DVD do mesmo nome, tem encantado milhões por onde passa. E por isso que na última segunda-feira a dupla publicou um vídeo que conta detalhes e curiosidades desse novo projeto. O DVD Flores em Vida ao vivo foi lançado no começo de junho em um evento em São Paulo. O projeto, gravado em janeiro, conta com um repertório formado por músicas inéditas e releitura de sucessos que marcaram mais de duas décadas de carreira dos sertanejos. E, segundo Luciano, seu título não poderia ser outro: Flores em Vida. O ano passado, essa música aí foi a mais tocada no Brasil, arrebentando, né? Que legal, essa música aí já passou aqui no Central do Sertanejo várias vezes, como primeira posição, como quarta, como sexta posição. E agora nós vamos aí na terceira posição desta semana com Zezé de Camargo e Luciano e MC Guimê, Flores em Vida. Quero seu amor agora, não há saudade depois. Seu carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. Quero flores em vida, seu sorriso a mim iluminar. As lágrimas de despedida não estarei por perto pra enxugar. Zezé de Camargo e Luciano. Salve, salve, MC Guimê. No jardim do amor, mais áreas plantadas da natureza. Vou colher pra ti, te espero um buquê em cima da mesa. Riqueza, nada se compara a seu olhar. Tristeza, quando diz que tem que me deixar. Então começa o jogo, me conhece, sabe, eu sou bobo. E por você, se for preciso, eu corro o mundo todo. Louco por você, talvez esteja até perdido. Meu coração te deseja mesmo sendo ferido. Mas não aguento mais isso, quero viver em paz. Mesmo que for difícil, eu sei que sou capaz. Paz, amor, felicidade aí pra ti. Sorte na sua partida, se voltar não estarei aqui. Quero viver a vida, quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém. Eu tava em casa, fui dormir com saudade do meu bem. Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém. Eu tava em casa, fui dormir com saudade do meu bem. Pra acabar, chora seu povo. Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém. Eu tava em casa, no fundo dormindo com saudade do meu bem. Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém. Eu tava em casa, no fundo dormindo com saudade do meu bem. É com maior honra que a gente chama pra cantar com a gente agora nossos padrinhos, Hernando e Sorocaba. Na balada, fica na balada. A turma tá sabendo e ninguém pode falar nada. Se não a casa, casa todo mundo. Oh, oh, oh. O que acontece na balada, fica na balada. A turma tá sabendo e ninguém pode falar nada. Se não a casa, casa todo mundo. Oh, oh, oh. Tá todo mundo aqui na minha mão e eu na mão de todo mundo. Tá lotado, tá bombado. Pra completar a festa ainda é open bar. Solteira, tem casada, decidida, mal amada. Tem as preparadas, tem as santinhas e as que não valem nada. Alguém me viu aqui? Não! Eu também não vi ninguém. Eu tava em casa, fui dormir com saudade do meu bem. Vou acabar. Alguém me viu aqui? Não! Eu também não vi ninguém. Eu tava em casa, fui dormir com saudade do meu bem. O que acontece na balada? Central do Sertanejo. Eu sou do tipo que sofre calado, que chora em casa, mas não se entrega a ninguém. Eu posso até me afogar na cachaça, mas não deixo jamais brincar com a minha cara. Tô com saudades, mas eu não vou ligar. Eu tô sofrendo, mas não vou me humilhar. E se quiser o meu amor, vai ter que me procurar. Se é pra beber, eu bebo. Se é pra chorar, eu choro. Se é pra ligar, não ligo. Mas se ela ligar, eu volto. Se é pra beber, eu bebo. Se é pra chorar, eu choro. Se é pra ligar, não ligo. Mas se ela ligar, eu volto. Mas se ela ligar, eu volto fácil. Eu sou do tipo que sofre calado, que chora em casa, mas não se entrega a ninguém. Eu posso até me afogar na cachaça, mas não deixo jamais brincar com a minha cara. Tô com saudades, mas eu não vou ligar. Eu tô sofrendo, mas não vou me humilhar. E se quiser o meu amor, vai ter que me procurar. Se é pra beber, eu bebo. Se é pra chorar, eu choro. Se é pra ligar, não ligo. Mas se ela ligar, eu volto. Se é pra beber, eu bebo. Se é pra chorar, eu choro. Se é pra ligar, não ligo. Mas se ela ligar, eu volto. Se é pra beber, eu bebo. Se é pra chorar, eu choro. Se é pra ligar, eu não ligo não, menino. Mas se ela ligar, eu volto rapidinho. Se é pra beber, eu bebo. Em cima da semana, Gustavo Lima, se é pra beber, eu bebo. Passou também na segunda posição, Taime Thiago, O Que Acontece na Balada. Esta é a participação mais que especial da dupla Fernando e Sorocaba. E é claro, Zezé de Camargo e Luciano e MC Guimê, Flores em Vida, na terceira posição. Olha, nosso programa tá indo embora, né? Assim fechamos mais uma semana, agradecendo sempre o carinho da audiência, o carinho da sua sintonia. E na segunda-feira, se Deus quiser, eu tô de volta, trazendo muito mais sucesso, muito mais energia positiva com o Central do Sertanejo, meu amigo, minha amiga. Olha, um grande abraço a todos, um bom fim de semana. Fiquem todos com Deus. Eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo, gente. Valeu! Até segunda-feira com mais Central do Sertanejo. Central do Sertanejo.